Relatantes. Pois é. Provavelmente a principal diferença entre as pessoas é que umas pessoas estão normalmente erradas, ao passo que outras estarão erradas quase sempre. Sim, porque só por uma questão estatística não o poderão estar sempre. E enquanto eu explicitamente me enquadrarei no segundo grupo, devo acrescentar à lista mais uns quantos. Então não é que a bela da Vanessa Mata tem esta música com o Bernardo Harper dizendo que há tantas pessoas especiais no mundo? Ah, é? Bom, o que vale é ter pensamentos positivos. Eu por mim seguiria mais na linha do XPTO e diria para começar que é chouriço.